de meio-dia, desci do busão, já cheguei no Rio de Janeiro. Procurando entre a bagunça da bolsa, cadê a porra do isqueiro? Abaixei a minha sainha, pois minha marquinha não tá de enfeite. Vejo um motoboy gostosinho, todo tatuado e sem capacete. Ele para, me cumprimenta e diz que a noite vai ter um luau. É claro que fez o convite com aquele olharzinho que faz passar mal. Essa lábia é a armadilha, que essa trava tocha sempre cai. Imaginei um casamento e esse carioca já falando uai. Yeah.